para avisar no caso, para ela também quer sair. A Bola na Cato Diverso, mantém espera, desde a aeronave prosseguindo para pouso na 17, transporte de inferno. Pousa da direita. Até a posição, isso que ele viu. Avançar Lima Mike Fox, autorizado o reporte através de Ferreira da Barra, mantendo 110, a lista Salvador na 0-4. Topo campo, Ecos Lua Novembro. Patango, Ecos Lua Novembro, estando em torno na frequência 1-8, decimal 9-5. Zulu November, bom dia, mantenha 1500 pés, informa o tráfego decolando agora da 17, o tráfego vai manter 1000 pés. Reporte Itapuã. Afirmativo, tá vindo lá, vai reportar Itapuã, o Eco Zulu November mantendo 1500 pés. O Eco Delta Fox decolado aos 38, mantenha 1000 pés, ingresse no corredor Axé, informa o tráfego sentido contrário, mantendo 1500 pés, também vai sobrevoar a região do farol de Itapuã. Reporte visual com tráfego e mantenha sua separação com o mesmo. Autorizo o Eco Delta Fox chamar controle para coordenação direto de cima. Negativo, o senhor vai superar o tráfego nesta frequência e após será transferido. Ok, manterá visual pelo tráfego e após será. Informação 366-2500-14-4-0-2. Sim, mas sim, eu estou totalmente visual aqui com o Eco Delta Fox. Mantenha sua separação com o tráfego, chame na final da 35. É, falta na final, vai descer para 1000 pés. Eco Zulu November. O Eco Delta Fox, após o cruzamento com o tráfego, sentido contrário, chame o controle 1208. Após cruzamento 208, Eco Delta Fox. Atacan, Lima Mike Fox, reporte visual colocado de pouso. Controle de simulador para Patango, Eco Delta Fox, decolado 197. Patango, Eco Delta Fox, ciente do tráfego do Eco do Lima Lander? Ciente, já ultrapassou. A gente mantenha o nome certo, corredor até o reporte através de Parada Bar. Se possível, dá presente direto de China 2 de Guedes. Eco Delta Fox autorizado direto de China, aguardando subida para 2500 pés. Mantendo no 1000 direto de China, Eco Delta Fox. Seasa, e agora, e aguarde a autorização para interceptar a final da 17. Tráfego na final da 35. Final baixado travado 35, Eco Zulu November. Eco Zulu November é autorizado pouso na 35. O vento é 1.00 graus, 1.09. Vive pouso, Eco Zulu November. Zulu Eco, bom dia, prossiga. Equipe na frequência 1.25, décima 1, antena 1.23, décima 8. O Eco desconsidere a autorização aqui e mantém a posição no pátio 5. Guarde só um instante para decolagem. O Eco já está autorizado final do 7. Por isso que ele ligou ali e mantém o 17. O Eco Zulu November no solo 4 anos, frequência livre vai estacionar. Trap, subida para 25006, Eco Delta Fox, o ajuste na 0 no 4. 2500, Eco Delta Fox. 7, vento, 1-0-0 graus, vem 12 nós. Um 3895, agora só um momento para cópia. 4395. É, pode ser o que eu sou livre. Passou 3-6-4-0-8-2. Azul 4082, estamos torre na frequência 198, por sinal da 5. 198954082. Zona 7082. Foi azul 4082. Azul 4082, chefe da Sancerra Vito 372. Vitória de uma queda nas águas pode mudar os rumos do negócio. Foi autorizado até Romeu. Romeu Vito até. Mas foi sim. 5kg Zulu, decolado 42, chame o controle, 20 decimal 8. Tem até um espaço. Gente, falta 8, que bom. Que tem hoje, mas eu acho que a questão de desenvolvimento de produto que vem pegando nos últimos anos. Mesmo assim, sempre teve brasileiro que soube ter... Controle com aquele cardeal, bom dia, Papango Whisky. O surfista mais velho patrocinado. Papango Whisky, quilo Zulu, mas tem 5 no metal, corredora Serra, posto em breve para lá. Seja bem-vindo a... Aquele 2500, na radial 250, seria possível, tá? Cruzado, Papango Whisky, quilo Zulu. Muito obrigado, quilo Zulu. Mike Eco Juliette, passa um 360 pela esquerda, 360 LOL, tem um atraso da Azul, lembra 190, a 4 milhas da 1-0. Faça um 360 para evitar o posto simultâneo com o tráfego. Tá no Eco Mike, afirmo, 4 Whisky está autorizado mantendo sua separação com o tráfego. Serra do Eco. Mas a separação está conseguida para o Luiz e o Serra do Eco. Escola Serra do Eco, visual com as duas aeronaves. Autorizado, usa na retaguarda do banco internacional do Luiz Eco. Gente, Serra do Eco, mantenha o setor Luiz que aguardando para o cruzamento da final da 1-0. Tráfego no setor norte, autorizado pouso na 1-0, vento é 1-0-0 graus, 1-0 norte. Gente, eu vou autorizado 4-0-2. Sérgio Leco, tome inicialmente a proa sul, mantendo sua separação com a aeronave da Azul, cruze a final da 1-0, a retaguarda do tráfego. Aqui no sul, a gente está autorizado para o sul, na retaguarda do tráfego, Sérgio Leco. Autorizado Guarulhos no nível 340, via Rosbank voa para o Zulu 1-0, saída da Eule da Motiva 5035, Bomber 1208, controle. Tran 3895, cotejou correto, sempre puxa esse número. Tran 3895. Chegou no 556, mantenha o ponto de espera. Com ele. Oh, meu Deus! Hoje, Chris Paul. 3745, autorizado São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, conforme a rota do plano. Depois do 1-0. Saída da Eule da Motiva, primeira curva à direita. O nível aprovado é 360. Pista 1-0. Acione 5040, controle Salvador 1208. Tran 3745, poder jogo reto, chame para o estacionamento. O outro está ingressando em farol, tá? 1556, linha, mantém 1-0. Serra do Eco, ao atingir o litoral, chame o controle 208. Litoral 08, eu estou grato, cara. Abatango Vitorino de Juliette, Sami Torre na frequência 198, decimal 95. 2962, Sami Torre na frequência 198, decimal 95. 2960-48, ação e identificação, deixa a gestiva da Mari para o nível 050, ajuste na 014. Azul 5048, mantém a terceira chegada, após o 4 voz, Serra Vita 366. Olha, nave da onda. Agora de autorização de pouso, gol 962, ajuste chão no 0 no 4. Romeu Vitor Hotel, autorizado a decolar da 17, vento 100 graus, 10 baixo. Cópia. Uno 790, autorizado Recife, conforme a rota do plano, para sul 17. Nível aprovado 370, saída pública, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5042, controle Salvador 1208. Do Recife, depois do 17, nível 370, Puca, transição Caju, curva na esquerda, onde o Guarda Caju. 5042 e o controle 120, decimal 80, 790 da Gol, está na ponte 7. Gol 1790, cotejo correto, sempre por estacionamento. 208 Drapa da Mara, Vitorino de Juliette, faça 360 longo pela esquerda, tráfego Boeing da Gol, final 10. 0 esquerda, Juliette. Gol 62, tráfego setor norte 1010, fazendo 360, pouso autorizado, da 10, vento 080 graus, 12 nós. Pouso no 0, gol 162. Vai que é que Juliette, táxi autorizado para bata. Meia, contato radar na decolagem, autorizado para o Avenida, suba para o nível 360. Só confirme a proa? Para o Avenida. Para o Avenida, subindo ao 360, bom, 5,5, obrigado. 82, a posição final será 01, mantenha a posição agora. Recebeu o sinal de queda aqui. É, deve ser alguma aeronave acionada no solo aqui. Pode me informar a posição da aeronave na final do Nozé? O Vitor de Juliette? O Vitorino de Juliette autorizado final, 1-7, o vento é 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado final, 1-7, Juliette. Juliette, ciente. Por gentileza, se tiver com transponder acionado, coloque stand-by. Papapá, Serra Bravo Mike, autorizado Monte São Paulo, o nome meu pés conforme notificação, decola no corredor Axé, restrito ao nome meu pés, pista 17. Acione 0121, controle Salvador 1208. Colar com a proa do shopping. 62, o solo 5 ONU, solo 219, ao livrar. E confirmando, era a aeronave acionada no solo mesmo, ok? Gente, 209, tudo bem. Mike, cotejo correto, confirma no telepate 3. Confirma o seu B, autonomia alternativa. Indicação do seu visto da DMAI para nível 050, ajuste na 094. Na 17, tráfego helicóptero da polícia decolando à sua direita, não interfere. O vento é 1-0 graus, 1-0-9. Foi autorizado no 7, Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1-1-2. Papapá, Serra Bravo Mike, autorizado o táxi até o até a entrada do Pátio 3. 5048, controle. Você tinha controle de sucesso para 5 copiou, para o Serra Vista, você tinha aplicado. Aguarde transferência, Guardião 01, decolada 52. 52, aguarda transferência, Guardião 01. 356, mantém a pista de chegada aguardando 53 na bordo com 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. Azul 27109, autorizado o táxi, via Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, quem negão na 014. Via Índia, no ponto de espera, vai chamar 295, azul 27109. 08, Guardião 01. Trend Juliette, backtrack autorizado, parado aí, seu solo saiu 5-3. Lá à esquerda, por onde o senhor entrou no Pátio 3? Aí após o... no início do Pátio 3 será instruído para o ponto de espera da ONU Zé. Controle, bom dia, Guardião 01. Esperando, prossiga. Decolou de Salvador, comprou 330 para o subúrbio em patrulhamento. Pátio 1, portão 01. Pátio 1, portão 01, fazendo 25, obrigada. Nada. 1182, prossiga táxi até 1162, até o portão 10, Pátio 1. Seguindo o colega da zona, até o portão 10, com 1162. Salvador, dia azul 2719 no ponto de espera, próximo. 719, autorizado a decolar da 10, venta 1-10, grau 10, 10, nós. Autorizado a decolar azul 2719. Gente, Vitorino e Juliette. Já do inicial táxi, à sua direita, Kilo, Alfa, reporte na Taxiway Delta, na frequência, no ponto de espera da Delta, frequência 11895. Mais, você consegue pensar? Taxi do Smart, o agente Salvador 04, reporte pela esfera da base. Pushback até 3745. Afirmação, pronto, 3 aguardando. Gente, aguarde a passagem do Embraer da Azul, a sua retaguarda. Pode estar autorizado, puxa, essa não é semi-taxi. Azul autorizado, 3745 da Tela. 1556, estamos sempre recíproco na frequência 1251, a perna 123-8. 651-238, voo 556. Pessoal, aguarde para iniciar o pista 3895. Aguardando na posição 9, 3895. Opa! Tá, 7. Mantenha a posição, coluna 790, aguarde. Linha 2, a sua identificação, deixa eu chegar da Mário para nível 060, ajuste na 094. Acionou a identificação, deve ter chegado a Mário para 010, ajuste 04, com 9962. Zona 962, descida para nível 060. Descida para nível 060, com 9962. Livre decolagem, da 1-0 a partir da Delta, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Contato radar na decolagem, Super 2 0 10 para nível 320. E a saída até o 320, 37, 19. Estabilizado, azul 5048. Azul 5048, chama retorno na frequência 1-8-9-5. Azul 5, obrigado, bom dia. Ana 356, autorizado Serra Vita 3, remenda presente, lista para 250010 ou ajuste na 094. Foi Salvador, bom dia, Azul 5048 a 7 milhas. Azul 5048, eu te aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0-4. 0-4, aguarda o 5047. Para acionamento, táxi, decolagem, Torre Salvador, 1-1-8-9-5, QNH 1-0-4. Corri à direita, corredor axé, chama passando a final da 35. Fala passando a final da 35, sobre o mais. Azul 5048, autorizado pouso, 1-0, vento, 1-0-0 graus, 1-0 nós. Ele pouso 1-0, azul 5048. Que é isso aí? Prossiga. Tem chame na, no pós espera da 1-7. Do caído do Lourenço, 1-1000 pés, conforme notificação, decola no corredor axé, restrito a 1-1000 pés. Primeira curva direita, pista 1-7, acione 0-1-6-0, controle Salvador 1-2-0-8. Lima Aquilo, X-ray autorizado, ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto. H1014, trânsito 3745. Índia, ponto de espera 1-1-8-9-5, com 1014, trânsito 3745. Lima, Aquilo, X-ray, mantenha a posição. Poderia confirmar o vento com 5014? O vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Grato. Direção, reporte da Estrada da Barra. Estrada da Barra, Estrada da Barra, sobe da Mike. O 1790, autorizado táxi via Patiulo, Índia, ponto de espera da 1-0, Torre Salvador, 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-4. Patiulo, 1-1, Índia, ponto de espera da 1-0-1-9-5, estado de 14, boa. Chegou no sentido oposto, mantendo 510, tráfego de... Rádio Curso 97, o vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Trabalhando mais temperatura no sentido oposto, mantendo 110, um Romeu 44. Ciente, parabéns. Para a descida, Juliette, Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo, descida autorizada até 4.000 pés. Acompanhe a descida do último paraquedista, assim de que saibamos a altitude que ele está. Temos tráfego no sequenciamento. O senhor é a referência do último paraquedista. Ciente, paraquedista, passa mais 5 minutos para pouso. Ciente, o senhor pousa após a aterrissagem do último paraquedista. Acompanhe o último paraquedista para que tenhamos referência da altitude do mesmo. Mas não tem como acompanhar o paraquedista, está em queda livre e não tem como acompanhar. Senhor, ele vai abrir o paraquedas. Ele vai abrir o paraquedas e eu tenho a aeronave sobrevoando a área. Preciso da área para sequenciamento. E o senhor tem que acompanhar a altitude do paraquedista. Como é que eu vou saber onde é que ele está? A altitude que ele está e quando é que ele vai pousar? O senhor está me dando 5 minutos de ponto. E eu não vou arriscar passar uma aeronave próximo de um paraquedista. É esse procedimento que estava sendo feito, exatamente. Só que esse procedimento não é o correto. Zero. Saída da El, Leda Irume, primeira curva à direita, pistão 1-0. Adicione 5053, controle Salvador 1208. Usado Galeão no nível 360, Upper November 857, decola da curva 10, curva direita, decola da pista 10, curva direita da El Leda, Irume, 5053 transponder e o controle Salvador 2028, canal 6213. Puxando em 6213, cotejou correto, sempre pelo puxa acionamento. Bora. Solo construindo a posição de parada para 5048 no baixo 3. Observe o balizador infraero, só informou que era parte 3. Sim, 0.3. Gente, entendo que o último paraquedista está abaixo de uma altitude de 4.000 pés, correto? Para a torre. Bom, Chané 6356, 2.000 pés já estabilizado na chave da 10. Chané 6356, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-2-1. Pouso autorizado, 1-0, 6356. Ok, autorizado, Serra Viva 366, 10 para 2500, 1-0 no 4, ajuste com 1962. Azul 2799, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251232, 27 no lado azul, bom, muito obrigado. Vamos ligar, vamos lá. Para Laura do Freire. Controle, muito boa tarde, 3745, passa 2 e 300, nada El. 3745, contato radar na decolagem, sobre a via saída da El para nível 360. Via 360, a possibilidade de uma para frente? 3745, autorizado para o líder. Leta, obrigado. 301, depois antes do retorno, na frequência 1-8-5. Possível verificar com o controle, porque na verdade vai passar de Lauro de Freitas para o setor norte da praia. Bruno, centro, confirma quantas milhas? Já está passado praticamente a 15 milhas, Salvador. Centro. Controle é o Mike of Mike. Mike of Mike. Sou parte de quanto? Mike of Mike, estamos em torno, frequência 1-8, decimal 5. Boa 4441, no ato da identificação, da sua vestida da Mari para nível 050, ajuste na 04. Ok, já passou parte do Tuaçu, a intenção é apenas sobrevoar ali em busca da vida e retornar para a pouso em Salvador. Sobrevoa em... Aonde? Busca a vida. Ok, sim, chame para o cruzamento, o senhor vai prosseguir...